Olá, começando aqui o Spellcast, o seu podcast sobre jogos, sobre seriados, sobre música, enfim, sobre qualquer assunto nerdístico. A gente vai debater, discutir, levantar polêmica e tudo mais. E antes de falar o tema de hoje, vou apresentar a Cúpula das Sombras aqui, que Me sentindo no Cybot agora. Esse quem vos fala é Bruno Sá. Noob Cybot. Bruno Sá é o cara que manja dos jogos, manja todos os jogos. Ele adora um jogo ruim, né, Bruno? Igual Bino, a minha cara, teoria é que eu gosto de tudo que é ruim. O outro que falou é Lucas Alage. Eu sou o Lucas Awaji e eu vendi minha alma para os jogos online. Exato, principalmente para LOL. Você vendeu sua alma para jogos online, eu vendi a minha no site estranho aqui que apareceu para mim. Tinha assim, clique aqui para vender sua alma, eu cliquei, cara. Cara, eu tinha vendido minha alma para um moleque na escola também por R$ 2. Ele comprava a alma das pessoas por R$ 2. Você estudava onde, caralho? No Alfa, cara. Pessoas que pediam alma por R$ 2. Ele agora tá revendendo alma, tipo assim, no Mercado Livre? Eu não sei, cara, mas ele comprava salgado pro pessoal em troca da alma da galera. Massa, mano. E ele andava fazendo o símbolo do Hail Hitler. Não vamos mencionar nomes aqui. Na verdade, a gente até pode mencionar o nome do cara, era Davi. A gente bota aquele pi na edição. A gente tem que Ah! botar no nome do colégio Alfa. Que coisa boa. Mais trabalho pro Enfim, o assunto de hoje não é sobre almas, não é sobre vendedores de almas, nem pessoas que editor. Um dia vai ser, um dia vai ser, um dia vai ser. Quem sabe se a gente ganhar um salgado, então Ou a gente aí. ganhar uma alma. Pode ser também, mas eu prefiro salgado. Então, tamo aí pra qualquer coisa aí, beleza? O assunto de hoje é sobre MMORPG, ou seja, é um assunto de gente no life. Estamos falando Claro. de você que está ouvindo. Eu tô falando de nerds, cara. Nerds são no life. Aí o cara Total, fala assim, gente, ah, não sou no life. Eu tenho vida, eu tenho namorada, eu faço sexo. Mentira. Mentira, mentira. Porque se você fizesse sexo, eu não tava ouvindo essa merda. exatamente. Exatamente. Então, um pouquinho sobre MMORPG. Definição, assim, alguma coisa. Pra quem sabe o que é. A maioria das Lucas? pessoas deve saber o que é MMORPG, mas para os poucos que não sabem, MMORPG quer dizer Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. É basicamente um jogo onde um bando de no-lifes se junta para fazer coisas no-life, quests, equipes e todo tipo de coisa que nós fazemos durante horas e horas e horas e horas a fio. Essa parada começou há muito tempo e tem origem de joguinhos que há poucas pessoas devem conhecer. As pessoas que conhecem provavelmente conhecem por causa do The Big Bang Theory, que são os jogos MUD, que são aqueles joguinhos de prompt de comando, tipo Zork, que você digita Hit Troll with Axe e você derrota um troll dentro de uma dungeon que você encontra debaixo do tapete da sua casa. É um joguinho muito legal e inspirado nesse estilo de aventurazinha medieval de combate com criaturas místicas e etc, etc. Foi criado o primeiro MMORPG, que é o Meridian 59, que foi criado em 1996. Mas ele não era muito difundido, até que em 1997 veio o grande boom dos MMORPGs, que foi o último online. Até hoje ainda tem gente jogando o último online, que foi o primeiro MMORPG a ser super popularizado no E que é Ocidente pago. também. E que é pago, até hoje é pago essa porcaria. E quem Eu joga o último, quem já jogou o último, viu que é uma merda. Não é merda, cara. Não é merda. É. Sei lá, cara. É peculiar, mas merda não é não. Merda é Tibia. Mas eu vou É, falar merda disso mais tipo. tarde. Eu vi. Não sei se é o mesmo que eu vi, que é tipo um jogo de carta. Tipo assim, você tem o seu herói, aí as características do seu herói, é isso? Esse que você citou? Não que eu Não me muito, cara. Sei lembre. lá. Eu posso estar falando merda, mas lembra um pouco o Diablo. É, dentro da medida do possível. Mas o legal do último é que ele foi o. Ele deu aquele conceito de moradia, né, cara? Tinha como você comprar casa no último. Isso que é muito legal. Desde o primeiro MMO conhecido, assim, você tinha como comprar casa. Aí Chupa hoje em The dia o Sims. Tibia chegou e falou: vocês podem comprar casa também, mas vai custar R$ 1 milhão de verdade e não vai servir pra absolutamente nada. Vai ser uma casinha de merda. Não, mas serve, rapaz. Serve você jogar seus itens lá até o servidor bugar e uma pessoa simplesmente atravessar as paredes, roubar todos seus itens e ir embora. Que Pô, foi que cara, aconteceu? esse que é o legal, cara. Legal é atravessar paredes, é o que há. Bugada. Mas último online. Ser roubado faz parte do jogo online, cara. É, realmente, cara. Ser roubado é uma parte muito importante do jogo online. Mas esse aí foi só o começo. Porque logo depois. Isso aí foi no Ocidente, né? Porque no Oriente, nego já tava jogando jogos de japonês. Sempre jogam jogos de japonês no Ocidente. Foi onde surgiu o Lineage. Um jogo chamado Nexus, que não é muito conhecido aqui, mas na Coreia, em 1996, ficou famosaço também. Ou seja, é um jogo difícil. É, o Lineage 1, ele, na minha opinião, se alguém já jogou, deve concordar comigo, é um joguinho bem escroto. E o Lineage 2 é bem melhor, mas o Lineage 1 fez tanto sucesso que bateu marca de 2 milhões de pessoas jogando na Coreia e Taiwan. E aí a NCSoft, que até hoje produz jogos online, teve o grande boom. Aí entrou no mercado global dos MMOs. E depois disso, seguindo, a Sony, como é a Sony, não podia ficar para trás, resolveu lançar o EverQuest, que até hoje ainda é famosinho. E depois do EverQuest, surgiu ainda a Origin falando que ia lançar Ultima Online 2. Não deu muito certo. Eles lançaram um zilhão de expansões, mas nada grande, grandioso assim. E depois que começaram os MMORPGs, que foram, entre aspas, MMOs de verdade, né? E foi por volta do início do ano 2000 que lançou o RPG que até hoje é o que dá dinheiro para Level Up, que é o nosso querido Ragnarok Online. E tem aqueles gráficos de criancinha, onde você mata slimes e que qualquer computador roda, mas que com grande saudosismo eu digo que foi um excelente MMO. Eu acho que boa parte do sucesso do Ragnarok é que ele podia rodar em qualquer computador, cara. Tibia também, mas o gráfico do Ragnarok, mesmo sendo infantiloide, ainda é melhor do que o de Tibia. Eu prefiro jogar muito mais o Ragnarok do que o Tibia. Apesar de ter jogado o Ragnarok por 30 minutos na minha vida. Também o Ragnarok teve sucesso graças ao anime e mangá. Que o anime, o Ragnarok de Animation, e o mangá, que é Tem anime? Ragnarok. Tem, pô. Tem. Caralho, minha vida é uma mentira. Que conta a história uma história à parte, que não faz parte do jogo Ragnarok. Mas, pô, é um anime bem legal. E é um anime que, tipo, era da época que só tinha duas classes no Ragnarok. Tipo, se você é espadachim, você poderia ser templário ou cavaleiro. E só, tipo, não, ainda não tinha transclasse. Tanto que quando acabou o anime, que começaram a lançar as transclasses e tal. E tem DVD pra quem quiser comprar e tal. Nas lojas que vendem DVD. E agora tem o Ragnarok 2. Exatamente. Se alguma loja que vende DVD de Ragnarok quiser patrocinar a gente, pode mandar e-mails aí, que aí a gente anuncia a sua loja para vender Ragnarok já. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Apesar de eu duvidar muito de que alguém ainda venda Ragnarok hoje em dia. Ah, mas vende, rapaz, vende. E Exatamente. o bom do Ragnarok, que é o que o Lucas comentou comigo ontem, é que o Ragnarok tem aquele auxílio das cartas e tal, a sua armadura fica mais forte, ou sua arma solta um poder a mais, e pô, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal. É, isso dá uma variação pro jogo que é um diferencial muito grande. Mas é uma coisa que poucas pessoas sabem, cara. O Ragnarok, o mangá do Ragnarok veio antes do jogo. O jogo que é baseado no mangá e não o contrário. Sabia disso. Caralho, tem mangá de Ragnarok também, vivendo e Existe mangá de aprendendo. Ragnarok. O mangá de Ragnarok foi feito antes do jogo. O jogo é baseado no mangá. tinham vários personagens no mangá, que cada um deles tinha uma classe, e aí fizeram um jogo baseado nisso. E o mangá é meio que de folha de jornal, assim, parece ser bem antigo mesmo. Não sei quanto tá agora, porque na época que eu vi, tipo, no lançamento do Ragnarok, assim, as folhas pareciam folha de jornal mesmo. Tipo, as primeiras edições de Cavaleiro Zodíaco e tal. Mas o mangá dizem que é bom. Eu não cheguei a ver, mas dizem que é bom. O jogo, particularmente, eu aprovo. Inclusive, lançou Ragnarok 2 agora, né? Lançou o servidor oficial, se eu não me engano, tem umas 2 ou 3 semanas. Eu não consegui jogar pra dar uma olhada, mas dizem que tá melhor. Será? Eu só vi os gráficos e tal. Eu achei um WoW mais afeminado. Tipo assim, eles deram bastante ênfase nas cores. E eu não gosto de jogo com muita cor. Não gosto de jogo com muita cor. Mas isso eu só vi os gameplays, então. Eu sou aquele cara chato que paga pau pra caralho pra gráfico. Pago mesmo, admito. Vê esse negócio. Ai, gráfico não é tudo. Gráfico não é tudo minha bunda. Porque você não jogaria. Tem muita gente que não joga Tibia por causa do gráfico. Pelo mesmo motivo que muita gente não come Loloca Macumbeira. Mas. O Ragnarok, ele me irrita pelo aquele gráfico infantiloide. Eu odeio essas coisas infantiloides, cara. Ah, eu não tenho nada contra, não. Ragnarok. Tanto que, tipo, gosto foi. De jogos com gráfico ruim. Tanto que, tipo, que foi o jogo que, tipo, que mais me prendeu na frente do computador. Tipo, eu fiquei 8 meses jogando e tals. Nunca passei disso, porque eu enjoo muito rápido de jogo online, não sei porquê. Acho que por isso que eu comprei um Xbox e não um computador novo. Porque eu não aguento ficar, tipo, igual essa galera que fica, tipo, 4 horas por dia se dedicando a um jogo. Tipo, eu não curto muito isso, porque me enjoa, me cansa ficar lá. E enjoar do jogo online faz parte do jogo online também, assim como ser roubado. Enjoar de jogo online é natural. Eu joguei Ragnarok durante 4 anos, joguei WoW durante 3 anos, alguma coisa assim. E enjoa, não adianta. Todo jogo online enjoa. Aí, mas sempre lança aquelas bobeirinhas e tal que te faz voltar a jogar. Tem um jogo online que pessoas vão me crucificar por jogar ou já ter jogado, e as outras vão concordar comigo que o joguinho é legalzinho. Grand Chase. Grand Chase. Qual? É um jogo. Grand Chase. Não é o MMORPG? Não é bem um MMORPG. É mais um side-scroller beat'em up. Mas entra como como RPG, assim. Progressão de level e tal. E é um jogo que tem um sistema que, assim, você quer jogar ele como se você dependesse disso durante 2 dias, e depois você nunca mais quer olhar pro jogo de novo. Exato. A minha história com o Grand Chase é simples. Mudou de season, eu jogo 2 dias. Vejo tudo que tem de novo, saio fora. É simples. Exatamente. É simples. Exato. Tanto tipo, eu vejo o max level da galera, tipo, tudo no high, o meu 50. O meu 50, mesmo assim com o meu personagem favorito, porque eu não aguento mais jogar aquilo. Porque as missões, eles tipo assim, mas coreano joga isso, porque coreano, eles são pagos pra jogar isso. Já começa por aí. Eu não aguento ficar, tipo, fazendo a mesma missão todos os dias, ficar passando 6 horas fazendo a mesma missão pra pegar um personagem. Foi por isso que eu joguei. Então eu falei, quando eu peguei a Amy, que é a dançarinazinha lá, que eu tinha desistido de fazer a quest dela, quando mudou de season, a quest tava 95% completa. Tipo assim, eu só joguei a mesma fase 5 vezes. Peguei, beleza. Peguei e é uma merda. Tipo, eu falei, porra, me forcei à toa pra isso. Aí lançaram os outros personagens, tudo maneiro e tal, mas não adianta. As quests são impossíveis, ou você compra cash. Se você compra cash, tudo muda. Porque é level up. Level up só funciona com cash. Na verdade, não funciona nem com cash, mas a gente tem que ter bastante tempo pra falar mal da level up mais tarde. Pois é. Fala mal da Level Up, não. Às vezes ele quer patrocinar a gente. Level Up. Se você quiser patrocinar a gente, a gente censura tudo que fala mal de você e coloca outra coisa, já. A gente coloca o Pi. Nós somos, assim, hipócritas. Isso aí. depois Ragnarok lançou uma coisa que ninguém esperava, né? Que foi o Final Fantasy XI. Foi tipo Final Fantasy Online. E que foi um dos graphics wars, né? Bruno deve ter tido orgasmos, tá? Apesar de provavelmente nunca ter jogado, mas foi um RPG de console com gráfico absurdo. E depois começaram a lançar também RPGs que não tinham absolutamente nada a ver com medieval, que foi uma coisa que era inovadora, né? Porque todo mundo queria fazer medieval. Porque medieval fazia sucesso, medieval é popular. Todo mundo queria viver na Idade Média, apesar de se esquecerem que tinha fome, peste negra, guerras, e a maioria de vocês não ia ser um cavaleiro e sim um maldito camponês colhendo batatas. Na verdade, na verdade, a maioria de vocês seriam cadáveres. Exatamente. Os maiores de 33 anos já podem se considerar mortos na Idade Média. Já me considera avô? Exatamente. E lançaram o EVE, né? EVE Online 2003, que foi não foi o primeiro MMO que tratava do espaço, né? Mas foi o mais famoso que tem até hoje, tá? Que até hoje ainda tem muitas pessoas jogando EVE. Pra mim foi RF. Hã? Pra mim foi o RF. O RF, ele é famoso pra caramba também. Só que o RF é mais de robô e magia, assim, do que propriamente de nave espacial. No EVE, você controla a sua nave. Você é um piloto e você, tipo, controla naves. É muito irado. Eu nunca joguei EVE, mas é um dos jogos que eu tenho muita vontade de jogar. Se alguém joga EVE, mande um e-mail falando se EVE é legal ou não. Principalmente dizendo se é pago ou não. Principalmente dizendo se é pago ou não. Exatamente. Porque nós somos pobres, sabe? Isso. A gente tá procurando patrocínio por isso. Se tiver dinheiro, a gente com certeza não estaria gravando isso, cara. Com certeza. Depois lançou Lineage 2, né? Da NCSoft. Até hoje pessoas jogam Lineage 2. Eu acho que é um RPG legal. Mas eu gosto muito de sandbox. Eu tenho... não adianta. Eu gosto do estilo sandbox. Que é o estilo do WoW. Você tem... A gente precisa dividir. Os MMORPGs vão ser divididos em duas grandes classes, né? Que seriam o sandbox e o theme park. O theme park, ele é mais um jogo do Lineage. Que é você tem uma grande quest. E o seu objetivo é progredir de um ponto... até um ponto B naquela mesma linha. O World of Warcraft, ele é mais livre. Ragnarok também segue uma linha bem parecida. Você basicamente faz o que você quiser. Você vai andando pelo mundo, você mata o que você quiser, você faz as quests que você quiser e dropa o que você quiser. No Lineage, se você seguir a linha, a storyline do jogo, você tem já aquelas quests pré-definidas, então te tira um pouco a liberdade. Eu gosto muito mais do sandbox, que é esse estilo, do que do World of Warcraft, do que do Theme Park, né? O Lineage. E depois lançou o jogo que eu acho que todos devem, que já jogaram The Sims, devem conhecer, que é o Second Life. Que é exatamente como a sua vida, mas você voa e pode virar vampiro. Ou seja, é bem parecido com a vida de uma pessoa normal. Vai virar vampiro, faz parte. Eu vi um episódio do seriado The Office. O personagem, o Dwight, ele fala sobre Second Life. Ele fala, cara, minha vida era tão boa que eu quis ter uma segunda. Então eu me fiz no Second Life. E tipo, ele fez um personagem igual a ele, vendedor de papel, que voa. Só. A única diferença dele pro personagem é essa, que ele voa. Cara, vou te contar uma história triste no Second Life. Eu entrei no Second Life, meu boneco voou. Eu pensei, caralho, meu computador é tão fodido, tá fazendo um boneco voar. Desinstalei o jogo. Second Life arruinando computadores. Pobre computador. Essa foi a minha relação com o Second Life. Depois que eu fui banido de uma festa do Second Life porque eu não tinha dinheiro pra pagar, eu desisti de jogar. Ah, que é o primo pornô do Second Life também, vocês estão ligados? Qual? Não. Red Light, você baixa no RedTube. Pessoal que tá vendo vídeo que manja das paradas que eu tô falando, que vai todo mundo no RedTube, que eu sei. Faz sentido. Galera acessando o VermelhoTube aí, ó. É, a galera vai entrar no VermelhoTube agora só pra baixar. No Red Light você faz o seu chá para poder entrar em bar, conhecer mulheres e fazer sexo, tipo sodomizar as pessoas, essas coisas. Ou seja, Bruno já jogou. Ou seja, Bruno Não, jogou. mas um amigo meu já jogou. Eu não vou contar o nome da pessoa, que é para não ficar suja na rodinha. Amigo, amigo. Seu amigo que jogou, né, realmente Meu amigo. conhece. É Chama que nem Bruno o também, né? primo seu, né? Quê? É Chama que nem Bruno também, o né? primo seu, né? Meus primos não sabem jogar jogo de computador, não. Ah, tá. Todo mundo tem um primo que faz merda, né? Meus primos só sabem jogar futebol no PS1. Justo. Mas depois de voar com outra vida, pessoas resolveram voar com heróis. Lançou City of Heroes. E eu, minha opinião pessoal, uma merda. Eu cheguei a Muito ruim, baixar, mas não muito consegui ruim. jogar. Eu cheguei a baixar, mas não consegui jogar. Por quê? Porque era pago. Mas depois ficou de Eu baixei graça. quando já era grátis, mas eu não consegui jogar porque o bicho fazia uma atualização infinita que eu deixei o dia inteiro o bicho fazendo atualização e não terminava. Eu, ah, vai tomar no cu. Isso aí. Bem justo. Faz sentido. Bom, depois dessa falha, na minha opinião, foi uma falha, mas ainda tem pessoas que jogam. E super-herói, nós viemos voltando pro medieval. Lançou em 2004, em novembro, meu querido jogo, um jogo que eu jogo até hoje, apesar de já ter enjoado, que é o Barba World of Explorer. Warcraft, da Blizzard. Barba Qual Explorer são os finais de Lucas? semana. World of Qual Lucas? Warcraft, WoW. World of Warcraft. Bom, foi Poderosa lançado Blizzard. cobrando 1 milhão de dólares para jogar e mais 5 milhões para pagar por mês, porque a Blizzard é escrota e ela cobra você não só por mês para jogar o jogo, mas você também tem que comprar o maldito jogo. Que a Blizzard não quer só o seu dinheiro, ela quer a sua alma. Ao mesmo tempo Voltamos ao ponto de vender a lançou. alma no começo do podcast. Exatamente, mas a Blizzard não quer comprar a sua alma por R$ 2, ela quer que você pague para vender a alma para ela. É assim que Caralho, funciona. mano. Profundo isso. Né? É aquela velha frase: você tá me pagando pra eu te ajudar? Tipo Quer isso. dizer, você tá me cobrando pra eu te ajudar? É exatamente isso que a Blizzard quer. E junto com o WoW, né? Mais ou menos na mesma época, lançou também um MMO de Star Wars. Star Ah, Wars Star Wars Old Galaxies. Republic. Não, o Star Wars Galaxies, que foi bom, né? Um belo fracasso. Que obviamente não O fez sucesso. Sim, porque o World of Warcraft chegou, aí lançou basicamente ao mesmo tempo, World of Warcraft, o EverQuest 2 e o Star Wars Galaxies. O WoW simplesmente engoliu os outros dois. Foi esmagador. Então, não teve o que fazer. Desde então, o World of Warcraft tinha se tornado o jogo mais jogado do mundo, só foi superado por League of Legends no final do ano passado. Tá ganhando um E pouquinho de LOL também. também lançaram logo depois um MMO de Matrix. E não, só não. Eu não tenho mais comentários a fazer sobre MMO Oi? de Matrix. Como? Existe o MMO de Matrix? Existe o MMO de Matrix. Eu tenho que jogar Meu isso, cara. Deus! O servidor foi lançado em agosto de 2005 e fechado em julho de 2009, porque foi um grande fracasso. O nome é Ah, não, Matrix velho. Online. É da Sony. Caralho, Nunca ouvi Supro. falar. O jogo Supro. Matrix Online foi tão ruim, mas tão ruim, que foi o primeiro jogo na história que a Sony suspendeu o servidor. Pensa nisso. A Sony lançou, tipo, FIFA 2008 pro PS3, e ainda existe servidor de FIFA 2008 pro PS3. O primeiro jogo que a Sony suspendeu foi o maldito Matrix Online. Prova, é o que eu sempre falo. Cara. Todo jogo de Matrix é uma merda. É uma Todo jogo de merda. filme é uma merda, cara. Não, Fala um não, eu jogo de filme que preste. joguem pedras em mim, mas eu gostei do Matrix do Neo, aquele Matrix que lançou de O PS2. Path of Você Neo. jogava com o Neo. Path of Neo, cara, que jogo irado. Jogo irado. Eu gostei Minha desse lance. experiência com ele foi tipo o do Second Life. Foi um negócio de 2 minutos. Você viu Passou dois aquele. minutos, não fiz nada. Você viu aquele bullet time aí. Aí falou, não, não quero mais jogar. Foi isso Não, mesmo? porque no começo não tem bullet time. Cara, o que eu achava engraçado naquele jogo é que se você apertava R1 quadrado, ele entrava no modo pra desviar de balas, né? Mas ao invés de ele desviar, tipo, quando as balas vão vindo, ele simplesmente se curva para trás, que nem na cena que ele desvia da bala, aí o cara pode estar atirando em você com um fuzil, que a bala não pega em você, só porque você tá deitado para trás. É muito engraçado. Cara, eu botei o jogo, peguei emprestado com um amigo meu, inclusive nunca mais devolvi, desculpa aí. Aí eu vi o primeiro gráfico do jogo, a cara do Neil, ele tava parecendo meu vizinho, eu desisti. Justo. Vizinho. Ou seja, Tava parecendo meu vizinho, cara. Ou seja, seu vizinho consegue controlar máquinas. Ou seja, critérios de jogo de Bruno. Não tem, o personagem não tem que voar. E não tem que parecer com nenhum tipo de vizinho dele. Aí ele joga o jogo. Exatamente. Lógico. Se eu quiser ver meu vizinho, eu olho pela janela, cara. Caralho, cara. Mas eu entendo seu pensamento, Bruno. Você quer entrar num mundo onde não exista vizinhos e lá está o seu vizinho. Eu quero sair da minha vida. O negócio é esse. Você entra num jogo para escapar da porra da sua vida que está desinteressante. Aí vai e aparece um cara com a cara do meu vizinho. Pra quê? Pra me recordar da minha vida? Deve jogar um jogo onde todo de protagonista é o seu vizinho, né, cara? Porra. Por isso que ele parou de jogar Sangue de Life, porque ele ia comprar uma casa e ia ter vizinhos. Aí ele lembrou que. Deve ser. Eu não Não, mas gosto aí muito você de podia comprar. vizinhos. Já Aí deu você pra podia comprar uma perceber. 12. Você podia comprar uma 12 e ficar gritando, saiam da minha propriedade e atirando nas pessoas. Aí eles iam pensar que eu era o fuzz e confusão das meninas superpoderosas. Exatamente. Mas Bruno é assim mesmo. Quando ele comprou o The Sims 1, ele deletou todas as outras casas e só ficou com aquela mansão pra ele. Pra ele não ter Quem disse? vizinho. Quem disse que eu comprei The Sims 1? Eu baixei Ah, por não, você pedido da baixou. internet. Ah, e no The Sims 1 eu joguei por 40 minutos, no final matei toda a minha família. Porque minha família era baseada na família Adams, aí o pai matou todos os outros. Cara, assim, deixa bem claro que você matou sua família do The Sims, tá? Senão a galerinha vai ficar com medo. Lógico que foi no The Sims. Se fosse de verdade, eu tava preso. E gente presa não é legal, né? Porque você sabe que fute de presidiário e de gente na cadeia tem muito dono. Tem dono pra caralho. Ah, então, galera, eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui porque o Bruno acabou o condicional dele, ele não pode mais falar no telefone da cadeia, então aí vai ficar complicado. Eu tenho mais três fichas. Eu tenho mais três fichas. Pode deixar. Ah, beleza Desculpa. então. Então a gente Mas pode você quer, continuar. você não quer um cigarrinho não, né? Depois eu levo pra você. Cigarro aqui na prisão é dinheiro, caralho. É melhor do que vender a alma, é vender cigarro. Me lembro do episódio de South Park, onde o Cartman, mano, entrou com a Disney lá Eu também. escondida na prisão. Eu lembrei disso aí. Então, fale mais, Lucas, sobre MMORPG. Enfim, quem tiver o assunto agora, o próximo MMO grande famoso foi Guild Wars, né? Lançado em abril de 2006. Guild Que Wars também ainda era dá pago. dinheiro. É, Guild Wars ainda dá dinheiro, porque é um jogo muito estranho. O level máximo é 20. Pra mim, nenhum jogo de level é 20 funciona pra mim. Não gosto. Não é legal. Aí as pessoas upavam até o level 20, o que era perturbadoramente demorado, e depois o jogo se baseava em PVP. Então o jogo era muito PVP. Então quem joga Guild Wars é porque é viciado em matar pessoas, que nem quem joga Tibia não tem alma, que gosta de matar pessoas também. Tibão veio Logo. quando? Yeah? Tibão veio quando, Tibe? Tibia? É. Não fala de Tibe não, hein? Tibia vai Não ter vou colocar um. Tibe nesta merda, não. Vai ter uma sessão à parte, cara. Tibia merece uma sessão à Tibe parte. merece um podcast só pra falar mal de Tibe. A gente vai ter nosso. Agora os nerds que estão ouvindo deram pause no filme pornô e falaram: Você tá falando mal de Tibia? Você que Exatamente. tá ouvindo, eu imagino você igualzinho o Kim.com. Sabe, gordo, com cara de retarda, cheio da grana e que paga prostituta. Tá vendo vídeo pornô no Mute e deixando podcast pra disfarçar. Porra, você vai assimilar a nossa voz com sexo, cara. Que coisa perturbadora. Não associe a nossa voz com sexo, apesar da nossa voz ser extremamente sexo. Oh, total. Então dá um gemidinho aí agora pra ajudar o colega. Passo. Obrigado. Enfim, Pra isso nós Lucas, precisaríamos de voltando ao feature. assunto. Enfim. Voltando ao assunto. A gente só não consegue ficar no assunto, né, cara? É difícil, é muito complicado. Cobrando falando mais engraçadas pra zoar as pessoas que não têm vida e jogam Tibia, que continuar no assunto é difícil. Com o Bruno, então, mais ainda. Né? E, bom, a competição dos MMOs continua até hoje, mas a principal competição é uma que Bruno se interessa bastante, né? Que é a competição dos Free to Play, que são os jogos pra pobre, que qualquer um pode jogar de graça. Não é pobre, essa é financeiramente debilitado. Essa competição, pra mim, cara, é briga de cachorro morto. Porque basicamente os MMOs Free to Play que são mais jogados hoje em dia são Silk Road, Fly for Freedom e Perfect World. Cara, caralho, Fly for Fun existe ainda? Existe, existe. Fly for Fun, falei Fly for Freedom. É, cara, Fly que ainda existe e ainda é jogado. E é uma merda. Cara, se você joga Fly for Fun, cara, desliga o podcast. Não ouve a gente, não. Eu não gosto de você, você tá ouvindo? Não gosto de você. Você joga Fly for Fun. Se você joga Fly for Fun, vai andando em direção à sacada do prédio mais alto da sua rua e pula de cabeça. Não, porque vai sujar a rua. Vai sujar a rua. E o cara que vai limpar vai ter que limpar um jogador de Fly for Fun morto no chão. E ele não merece isso. É, realmente. Bruno é daquelas pessoas. É bonitinho, mas joga Fly for Fun. É, exatamente. Isso aí, mano. Porra, cara, não dá pra dar moral pra um jogo em que você volta à vida com um pirulito. Não dá. Sinto muito. Eu me sinto jogando como David Brasil. Que é David Brasil? Aquele viado gago que passa direto na Record. Você está bem? Igualzinho, mano. A identidade secreta de Malvina é David Brasil. Eu tenho que ganhar uns por fora, rapaz. Malvina joga Fly for Fun. Tem que sustentar a família, né? Exatamente. Internet tá caro. E outro jogo que, na minha opinião, é uma merda tão grande quanto ou pior que Fly for Fun é Perfect World. Perfect World, cara. Perfect World é. Todo mundo joga com aquela merda daquele bicho alado só porque ele voa. Só que o voo é ridículo. Você voa e você se move. Cara, Perfect World me lembra Tibia com gráficos melhores. Pois. Você voa na velocidade menor do que você anda. Exatamente. É um jogo, é muito estranho. Ou é como um amigo meu diz: Perfect World é legal, até você terminar de criar o char. Depois você pode jogar outra coisa. É, Perfect World pra. É que, então ele joga Perfect World pra brincar de Barbie, né? Isso. Eu jogava Perfect World, levei acho que uns 2 meses, eu e Bestofly jogando Perfect World. Sério? Sério, desisti. Bestofly ficou puto pra caralho. É, você me chama pra jogar os jogos e depois desiste. Mas não tem como não desistir de jogar Perfect World, cara. O jogo que você bota o auto-patching pro personagem andar sozinho, aí ele encontra, sei lá, um galho no chão, aí o personagem fica horas agarrado naquele galho. Aí você volta pro computador, crente que seu personagem já chegou no lugar onde ele deveria e ele tá na saída da cidade porque ele ficou preso num galho. É realmente, é muito triste. É frustrante, cara, é muito frustrante. Dá vontade de jogar o computador na parede. O que me mata naquele jogo só tem homem, cara. Eu tipo assim, você vai falar que tipo com uma personagem feminina pra pedir dica. Oi, tudo bem? E o nome da personagem feminina, tipo assim, você vê aquela anja toda alada, peituda, e o nome é o quê? Marcelinho 22, tamo aí. Cara, por quê? Ou então é igual o nick do amigo meu, o 60 no colo. Eu tava pensando aqui, vocês repararam, todos os MMOs que a gente falou até agora, basicamente, a gente só falou mal. Alguém fala bem de alguma coisa aí, só pra limpar. Eu falei, você falou bem de boa. Eu falei de Ragnarok e só. Eu vou falar mal de WoW, sabe por quê? Porque um jogo que tem 20 GB pra baixar no Brasil é um meio inviável, cara. Não sei, eu jogo. Tá doido, 20 GB? 20 GB é muita coisa, cara. Vai levar 70 anos baixando. Você vai jogar quando você estiver no asilo, broxa, com uma sonda enfiada no seu reto e soltando piadinhas libidinosas pras enfermeiras que você sabe que você não vai poder comer. Pra você que tá. Que, da galera aí do vídeo pornô no Mute, pra você, 20 gigas, imagina quanto de filme você baixa com isso? Quanto pornografia? Quanto sexo você vê com isso? Enfim. Uma errata. O WoW não tem 20 GB, o WoW tem 30.4 GB agora. Olha só! Tá doido, é um estupro. Mas o WoW, o WoW, Lux, que eu tô reparando nos jogadores, assim, os viciados, que essa galera, eles só tão jogando, tipo assim, lançou raça ou classe nova. Eles jogam durante uns 5 anos e param de jogar. Porque o WoW já tá enjoando a galera. Sim, o WoW já enjoou. Eu fiz a mesma coisa. Eu entrei no WoW, eu falei, caraca, tá muito divertido. Level 90, tem novas facções, tem os pandinhas. Aí eu criei um panda, fiquei todo feliz com o meu panda. Aí eu fui jogar. Aí eu, caraca, dá pra ter uma fazenda agora. Eu fiquei brincando de colheita feliz, lembrando os tempos do Orkut e tal. Aí só enjoou. E acabou. Eu joguei o jogo durante 3 semanas, peguei o level máximo de novo e enjoou. Só isso. Você repara uma coisa, que a galera tá gostando mais de jogos RPG offline, Skyrim ou Dragon's Dogma, do que um jogo online que você realmente tem liberdade pra você fazer. Como o WoW. RPG agora eu só tô jogando offline. Eu acho que não é só isso. Eu acho que as pessoas estão jogando do mesmo sistema e da mesma história. Bem, correto. Se você ficar correto. Expansões infinitas pra Skyrim, as pessoas iam enjoar uma hora. É porque o WoW, ele lança novas histórias, mas a base é sempre a mesma. As skills são as mesmas, as classes são as mesmas. Não tem muito que variar. Entendeu? Não, é aquilo. Eu acho que o que tá faltando são jogos de qualidade que não enjoem e novos. Por exemplo, depois de todos esses que a gente falou, vieram tem jogos pagos que não foram lançados. São os que eram as esperanças do pessoal. Lord of the Rings Online, Age of Conan, Warhammer Online, e lançaram também Star Wars e Star Trek, né, que são mais de espaço. Assim, Star Wars jogos, que é grátis, entre aspas, né? Sim. Os jogos são bons. São bons. Lançaram também DC Online e tal. São bons, mas não são jogos que conseguiram particularmente por experiência própria. Não são jogos que me prenderam. Eu joguei e não consegui me prender. Um jogo precisa conseguir prender a pessoa. Senão não vai. Não tem aquele boost inicial pra jogar. É aquele jogo que você joga tipo 2 horas e acabou. Você não se empolga pra jogar. A minha teoria é: o jogo tem que te prender nos primeiros 10 minutos. Você tem que entrar e falar: caralho, que foda, não sei o quê. Porque senão você não fica preso por muito tempo. Você pode até jogar um dia ou dois, mas depois você não joga mais. Ele tem que te impressionar nos 10 primeiros minutos, quando você entra no servidor. E é aquela coisa também. Se você tá jogando e pensando em fazer 1000 coisas, é porque esse jogo não é bom. Você não tá gostando desse jogo. É igual assistir filme. Você bota um filme no seu reprodutor de filme pra assistir no computador, com você no Facebook e blá blá blá blá. O filme não tá bom. Traduzindo pra linguagem do jovem que está assistindo lá no pornozão, é você ficar assistindo, sei lá, um filme, uma série, qualquer coisa, e tá doido pra ir pro pornozão, só que tá todo mundo acordado na sua casa e você não pode fazer o que você quer. Exatamente. Mas eu adiciono uma exceção aqui. Que se você tá vendo pornozão e ouvindo podcast, não quer dizer que podcast não é bom. Só quer dizer que você consegue ver uma coisa e ouvir outra ao mesmo tempo. Só quer dizer que você é meio tarado e tá vendo filme pornô e ouvindo 3 homens falarem no seu ouvido. Ou porque você é surdo. Mas esse não tá ouvindo podcast. Não, ele clicou no play sem querer. Você tá chamando o cara de surdo e de burro. Agora a associação dos surdos burros vão te encher o saco. Meu Deus. É, cara. Sem processos, eu gosto de todo mundo. Foi uma brincadeirinha. Barra agora Brinks. Já foi, meu filho. Agora já foi. Vai lá, vai vir aqui pra prisão trocar o fut por cigarro. Hashtag Brinks, conhece, galera. Né? O Bruno conhece essa parada, né? De ficar trocando fut por cigarro, experiência própria, né? Eu tô ligado. Eu vejo os manos aqui da companhia, entendeu? Hashtag Brinks. Agora não adianta, não. Já ganhou muito cigarro aí, né? Eu não, ainda bem que eu não fumo. Faz mal pro pulmão. A gente não falou que você fuma. Exatamente, você que tá dizendo. Você tá dizendo que eu dou meu de graça? Você que tá falando. Eu não falei nada. Você aí, cara. Falei nada. Você faz com voltando você ao assunto. Me chamou de vadia barata, vou contar pra minha mãe. Voltando ao assunto que a gente tá a gente tá saindo desse assunto toda hora. Saímos do MMORPG pra falar do meu cu. Que coisa escrota. O MMO é muito mais interessante. Mas o MMO é pago. Ai, não gostei da brincadeira, não. A gente falando aqui um pouco das nossas experiências próprias RPGs no MMORPG online. Começando por mim. Bom, vamos lá. Como eu citei anteriormente, eu já joguei Tibia. Primeiro RPG que eu joguei. Melhor RPG que eu joguei. Fiquei o quê? Uns 5 meses jogando. Achava irado. Gostava. Pra mim era uma experiência nova. Era uma experiência bacana que eu tava curtindo. Depois joguei muito, muito Ragnarok. Fiquei uns 8 meses jogando. Sim, esse é o meu recorde. Eu nunca fiquei um ano exato jogando um MMORPG porque eu enjoo. E só que eu jogava só hot server de Ragnarok e tal, porque eu não queria pagar. Na época tinha que pagar. Hoje em dia você não paga mais. Por causa do Bro e tal. Aí eu já não queria mais jogar Ragnarok mesmo. Já joguei. Mas aí vem a minha experiência. Já joguei Aika, que é pra mim. Joguei Boi, joguei Lineage, joguei WoW. E o WoW me agradou e me desagradou em certo modo, porque o compromisso que você tinha que ter com o WoW era uma coisa que eu não queria ter pra mim, tipo de batalha, tal hora e tal lugar, e você ter que estar online tal hora e tal lugar. Eu não queria isso pra minha vida. Por mais que muitos jogadores de WoW gostem disso, essa agenda que você tinha que ter com o WoW, eu não queria ter pra mim. Por aí vai. Agora falando um pouco sobre os RPGs da sua vida, Bruno Sá. Rapaz, geralmente eu passo 10 minutos jogando MMORPG. Que eu falei, tem que ter os primeiros 10 minutos. Se eu não te prendo nos primeiros 10 minutos, ele não vai te prender nunca mais. Então, o que eu mais gostei de jogar assim, vou começar pelo que eu mais gostei. Foi o Boi, o Battle of the Immortals. Imortal, sei lá, como é que pronuncia essa porra. Eu acho o jogo divertido pelo sistema de pets. O sistema de batalha também é divertido. Os pets são muito maneiros. Os sets são muito bem feitos. Apesar da câmera do jogo ser meio escrota. Mas é um bom jogo. Dá pra perder a vida jogando. Porque quando você está jogando um jogo, você não está fazendo mais nada. Ou seja, você está perdendo a sua vida. Então, quando você for jogar uma coisa, você tem certeza de que aquilo vale a perda de aqueles momentos da sua vida. Por mais que sua vida seja forte e desinteressante, cara amigo. E o jogo mais fodido que eu joguei, acho que foi o Rapels, que é um jogo sem objetivo. Eu achei o set sem graça. As montarias são ridículas. O gráfico é feio, mas mesmo assim, um computador mais antigo assim, não consegue rodar. Porque eu não sei, ele deve ter um Exu caveirinho, alguma coisa assim. Que é uma merda. E é isso. E agora falando um pouquinho, Lucas Awaji. Bom, minha experiência com MMO, ela foi meio restrita. Eu já joguei um monte de MMO só pra testar, mas jogar assim, muito mesmo, joguei enfiadamente Ragnarok e o World of Warcraft. O negócio que o Bruno tinha falado sobre o compromisso com o jogo foi o motivo de eu ter parado de jogar o WoW. Porque quando quem joga WoW sabe que você tem que juntar 10 pessoas ou 25 pessoas pra poder fazer dungeons, etc, poder matar bosses. E isso sempre tem que ter horário fixo por questão de organização, e realmente não é um compromisso que é legal de assumir. E além disso, o World of Warcraft, ele não quer o seu tempo, ele quer a sua vida. Se você for fazer todas as quests diárias do World of Warcraft, você demora por volta de umas 7 ou 8 horas por dia de jogo, só para conseguir fazer quests diárias, que são coisas que você vai ter que fazer todo dia, eles são diárias. Mas é um excelente jogo, o jogo realmente prende muito. Eu considero o melhor MMORPG que eu já joguei, World of Warcraft. Mas não é um compromisso, não é um tempo tão grande assim que eu estaria disposto a perder no jogo online. Não é uma vida que eu quero perder. E na minha opinião, os jogos que joguei que são muito, muito, muito ruins, principalmente Fly for Fun e Perfect World, foram os dois piores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Eu diria que Tibia seria o pior jogo que eu joguei na minha vida, mas eu nunca joguei Tibia. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho. Na verdade, Mito, eu joguei até o level 2, aí eu matei um rato e percebi que ele menstruava, e aí eu desisti do jogo. Não, não por machismo, e sim porque eu não gosto de menstruação no pé do meu personagem. E foi o que me deixou muito triste. Com o WoW. Quantas vezes, tipo assim, às vezes você reúne amigos e tal, pô, vamos sair, vamos beber, ou vamos fazer um lanche, vamos no cinema e tal. Você vai sair e naquele círculo de amizade que você tem, se tiver três jogadores de WoW, um deles vai falar: eu não vou poder sair porque eu estou fazendo alguma coisa que é no WoW que eu não posso sair agora, ou eu vou fazer. Aí, tipo, aí você fica falando: cara, que loser. Mas não, é porque ele assumiu, tipo, ele assinou, parece que um contrato com o WoW e... Eu realmente... Vou dizer uma coisa, não é só isso. Eu conheço, e tipo, vocês conhecem também, certas pessoas que nomes não serão citados nesse podcast, que quando saem e encontram qualquer pessoa que já jogou ou que tenha qualquer tipo de centelha de jogador de WoW, vai ficar falando de WoW a porra da noite inteira. Você pode sair pro bar, você pode ir pra praia, você pode ir pra uma rave. Se ele te encontrar lá, ele vai falar: e aí, jogando WoW? Como é que tá o ele BG? Vai... Como é que tá a Dungeon? Conseguiu uma raid? Não, cara, eu não quero falar de WoW, não quero falar de jogo aqui, porra. Não, não fala de WoW agora. Jogadores de WoW. Jogadores de todos os times, mas principalmente de WoW, tem uma linha tenue, muito sensível pra vocês. Tenue. Foda-se. Que você não pode ultrapassar, porque você só vai viver aquilo. Parece que o seu mundo gira em torno daquilo. Isso é um saco, cara. Isso é um saco. Pô, o WoW é divertido? É, mas não é assim. Desse modo. Que você, tipo, você respira o WoW. Isso não é legal, não te faz bem. Não faz bem pra você que tá. Pra você, jogador, e muito menos pra você, tipo, player. Tipo, às vezes se eu fosse um programador da Wizard e vi aquela pessoa, tipo, 18 horas online, eu ia pensar duas coisas. Ou o cara realmente não faz nada da vida, ou ele tá partilhando conta. Deus queira que ele esteja partilhando conta. Eu estou partilhando conta. Eu também tenho muito ódio dessas pessoas que estão jogando um jogo. E parece que elas chegam num grupinho e elas só têm esse assunto. Aí você pode estar na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, que esse filho da puta só vai falar da porra do jogo. Isso me dá um ódio. E geralmente esse cara que só sabe falar da porra do jogo, cara que não joga porra nenhuma. É o cara que tem um match history podre lá no League. É o cara que tem um boneco super fudido no WoW. E ele quer ficar dando palestra dessa porra pra você. Gente. Eu sou fã de jogos desde que eu tinha 5 anos de idade. Mas eu acho que eu nunca fui numa festa pra falar disso, a não ser que o assunto da festa seja aquilo. Tipo uma nerd party da vida, que lá você pode falar abertamente do que quiser, mas você tem que ter uma boa versatilidade, não só falar daquilo. Se você não conhece o jogo que está sendo citado, fique quieto. Porque às vezes, tipo assim, o assunto, por exemplo, é sobre Tekken. Ah, mas eu gosto daquele personagem. Aí o cara pensa que você vai falar, tipo, de um Ed, uma Chris. Aquele personagem do WoW que mata com um hit. Cara, sério, você é desprezível. Eu vou dizer quem é mais desprezível ainda. São as pessoas que assistem vídeos sobre WoW, de pessoas profissionais que recebem pra jogar. Ficam comentando sobre o quão foda eles são. E aí começa a falar: caraca, você viu o vídeo daquele Mage Fire que deu um Pyroblast e estunou o cara e ele pulou dos outros dois e ele saltou com paraquedas. Cara, se mata. Só isso. O WoW é um grande exemplo, mas tipo assim, não seja assim com nenhum jogo. Eu tô jogando Forza Horizon, mas eu não fico falando de carro o tempo todo. É porque se fosse carro, ele seria mais respeitável. Bastante, mais do que Quest do WoW. Eu não fico falando de carro o tempo todo. E tipo, Forza Horizon é um jogo que, tipo, eu tô jogando no mínimo 2 horas, porque é um jogo muito divertido que eu jogo no Xbox. Mas mesmo assim eu não fico falando de 2 horas sobre carro ou sobre carros que eu. Ou sobre corridas que eu conquistei no Forza Horizon. Então, tem essa linha entre o ridículo e o sociável. Por favor, galera. Por favor. É o pedido do Spellcast aqui. Por favor. Todos nós aqui amamos jogos tanto quanto vocês. Só que, por favor, jogos são legais. Não sejam os players que fazem com que a gente odeie os jogos. É, palavra do Senhor. Alguma outra Exatamente. Um outro jogo que queiram discutir? É, eu acho que podia... agora a gente vai abrir um parêntese e vai ser uma sessão que eu acho que merece um lugar neste podcast. É hora da sessão Destruindo Tibia. Às vezes o executivo do Tibia tava pensando, pô, vou fechar com esses caras e a gente vai começar a falar mal dele. Tibia não tem executivo, bobo. Vamos lá, cara, quem quer começar? Bruno, fala pra você é melhor nisso que eu. Cara, eu joguei Tibia. Eu digo para as pessoas que nunca joguei, mas eu joguei. Joguei e cheguei até o level 16. Aí você fala, você nem jogou o jogo. Joguei, cara. Joguei, mas aquilo não tem como você gostar daquilo. Você gosta daquilo? Puta que pariu, cara. Você tem alguma deficiência nessa coisa esponjosa e molhada que você chama de cérebro. Porque, puta que pariu, é muito ruim aquilo. O boneco, pra começar, o boneco não tem articulação. Até o Max Steel do camelô tem articulação, cara. E custa R$10. Tibia não tem. As magias são ridículas. Ah, mas o gráfico do jogo é assim. Foda-se, eu já acabei de falar que eu pago pau pra gráfico mesmo. O jogo é feio pra caralho. Pra caralho. Você mata rato, como o Lucas disse, que menstrua. Você leva um tempão matando rato. Depois você mata monstros mais feios ainda. Aí quando você morre, você tudo que você conseguiu. E é a coisa que mais me irrita naquela merda. Você pode comprar a melhor armadura do jogo. Você põe no boneco e não funciona. E não aparece. Seu boneco vai ser sempre aquele. Do dia que você começou, quando o dia que você encerrou. É ridículo, cara. Pelo amor de Deus, você joga aquilo, você se mata. Se mata. Hoje eu não mandei ninguém se matar. Se mata, colega. Se mata. Eu gosto de induzir as pessoas ao suicídio. Ah, é, então... sim, cara. Você mandou os jogadores de Five for Fun se matarem. Verdade. Ah, é. Então, junto o cara do For Fun e o cara do Tibia, e um mata o outro. Eu queria fazer Jogos Vorazes edição Five for Fun versus Tibia. Pega todos os tibianos do mundo, todos os jogadores de Five for Fun, coloca no... numa ilha deserta e fala só o último sobrevivente sairá vivo. Os de Tibia vão perder, porque quando eles morrem, eles perdem tudo. Vou tentar voar e se matar. As duas reclamações que eu tenho de Tibia, uma que o Bruno já citou, que é que você perde todos os seus itens. A não ser que você tenha um item chamado Amulet of Loss. E pra você ter esse item, você tem que pagar, porque só vende no... Porque, tipo assim, é um mundo... Se você for free account, você não pode explorar esse mundo porque você não paga. Tibia tem isso. Você é privado de lugares, é privado de quests, porque você não é premium account. E mesmo assim, a diferença de premium account para free account é mínima. É muito mínima. Tipo, você só tem roupa adicional e mesmo assim nem todas roupas adicionais, porque você tem que fazer quests para você conseguir outfits e montarias. Não é legal isso. E não é legal. Pra você, a não ser que você compre de personagem o colar Amulet of Loss. Que, na boa, cara. Os caras vão meter a faca em tudo que você passou pra você ter aquele dinheiro. Não é legal. Não é legal. E a outra que eu tenho é justamente a que eu falei. Que é você não pode explorar o mundo inteiro de Tibia. Porque vai ter lugares que se você for free, você não vai poder acessar. E acabou. Fim de papo. Mas o jogo. Não, cara. Não é. Não é. Ah, eu prefiro mil vezes pagar a live do que pagar a Tibia. Porque eu estou pagando algo que eu deveria ter de graça. Se você paga a Tibia, você podia usar esse dinheiro e pagar uma prostituta, cara. E eu te garanto que ela pelada tem a resolução muito melhor. Mesmo que seja uma prostituta, R$10 ainda vai ter uma resolução muito melhor que o Tibia. Qualquer Lucas, coisa tem resolução melhor que o Tibia. Minha avó senetadora tem a resolução melhor do que o Tibia. Lucas, você dizia? Então, eu acho que vocês esqueceram da principal crítica, que é o que me fez ter câncer quando eu vi Tibia. O Paladino solta flechas. É, o Paladino é o arqueiro do Tibia. Paladino. Cara, o Paladino é o arqueiro do Tibia. São quatro malditas classes. Quatro. E ao invés deles pegarem cavaleiro, mago, clérigo e arqueiro, eles colocam druida, que é o curandeiro, porque sim, porque é muito mais legal você ser um hippie mendigo pra magia com planta do que um clérigo. E quem tem ataque à distância é o paladino, porque paladinos com certeza usam arco e flecha. Era muito comum nas cruzadas, inclusive, eles usarem arcos e flechas. É a essência do paladino. É. Uma arremessa lanças. Ou agora tem shurikens e kunai também. Ah, tá. Tem o quê? É um paladino tem ninja. Shuriken e faca também pra você poder jogar, né? Nem paladino, nem faca. O paladino atira o shuriken. Eu acho que depois dessa a gente não precisa mais nada de cara. Não precisa falar mais nada. Então... Mas Shibe, é um jogo tão ridículo. É horrível. E eu não sei como que as pessoas conseguem entregar a alma. Vocês viram o caso daquele moleque que esquartejou um amigo por causa de Tibia? Não. Rolou um assassinato por causa de Tibia. Rolou uma briga por causa de... Acho que um roubou o outro, deu PK no outro na conta de Tibia. O moleque tinha acho que 14 ou 15 anos. Ele chegou um outro garoto, que era um pouco mais novo, amarrou o moleque no porão. Lucas? Bruno? Esquartejaram ele também. Esquartejaram o Lucas. Bem, por problemas técnicos e esquartejamento, Lucas deu uma parada, mas agora ele vai continuar da onde ele parou. Então, Lucas, por favor, prossiga. Eu voltei, eu tô sem minhas pernas, mas eu tô bem. É porque me esquartejaram porque tava muito pesado pra me botar no sótão. Eu vou explicar a história, vocês vão entender. É uma boa piada. Enfim, o que aconteceu basicamente foi um garoto de 12 anos, consegui achar a notícia aqui, chamado Gabriel Kuhn, que foi encontrado morto com as pernas separadas do corpo. O assassino foi um amigo dele de 16 anos que convivia com a família dele, e o motivo do assassinato foi uma discussão que foi motivada por causa do tíbio. O garoto estrangulou a criança de 12 anos e tentou esconder o corpo no sótão. Quando viu que o garoto era muito pesado, decidiu cortar as duas pernas dele. Aí deixou as duas pernas do garoto no meio da sala da casa e jogou o resto do corpo no sótão, por causa de tíbia. Então tíbia cria assassinos. Isso é um conselho, não jogue em tíbia. Respeito tíbia. Agora tíbia também respeita. Então, amigos, mais alguma sessão especial falar mal de tíbia? Depois dessa? Ah, eu esqueci de falar que o maldito jogo não tem sombra. O jogo não tem sombra e não tem som. Mas o Tibia não fica nem de noite, cara. Ah, não, fica sim. Não importa se é dia ou noite, importa que ele vem da terra do Peter Pan. A mistura de Peter Pan com Star Wars. Até Star Wars, que é no vácuo, tem som. O som se propaga no espaço do Star Wars, mas não se propaga no Tibia. Mas Star Wars faz o amiguinho matar o outro. É, realmente. Então, não, amigos. Mas Star Wars gera muito som entre nerds e todos em convenções de quadrinhos. Stormtrooper, então, pô, nem se fala. Eu acho que Star Wars é melhor que Star Trek, hein? Muito mais. E olha que eu não gosto das duas, hein? Você vê como é que é a comparação. Foi Star Trek me matando em 3, 2, 1. Foi Star Wars e Star Trek me matando em 3, 2, 1. Prepare-se, meu amigo. Quando o Bruno sair da cadeia, eu vou mandar ele te pegar, hein, cara. Desde que eu não seja esquartejado e tenha jogado sabe, meu corpo no sótão que nem existe. É ruim, não. Eu vou te esquartejar e certa parte do seu corpo será mandada para um certo lugar aqui em Campos que ocorre em certas festas e onde certas pessoas frequentam. Certas reuniões de certos grupos pseudo-revolucionários para fumar certos tipos de ervas naturais. Também. Com máscaras de um certo filme. É. Vou fumar Balbino num certo casarão. que legal que fica do lado de uma certa faculdade que alguém aqui. Que certo alguém aqui que está gravando estuda. Não sou eu. Eu estou no Rio. Vão me denunciar? Me denunciar pra quê? Você ser preso de novo? Vou perder meu direito condicional. Tá com quantas fichas aí, Bruno? Tem que deixar uma pra família. Tá, essa é a minha última ficha. Então vamos despedir logo. Vamos guarda a ficha pra família e a gente fecha por aqui. Beleza, então. Então, gente, é isso. Spellcast terminando por aqui. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Agradecimentos em geral. Lucas, quer começar? Eu gostaria de agradecer a mim mesmo, porque eu sou muito esperto e consegui lembrar tudo desse negócio de RPG e tal. Só que não, eu gostaria de agradecer a Wikipédia, que traz muitas informações ricas, e a vários sites do Google. Google, muito obrigado por ser meu pai dos burros. Bruno? Eu quero agradecer. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, minha mãe e você. Então, Só eu vou isso. fazer o. Eu vou fazer um agradecimento tipo Peter Griffin. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque ele nada disso. Eu quero agradecer ao diabo também, porque o diabo, Deus, não faria nada e morreria de tédio com um tiro na cabeça. Ficar com E o eu tédio é um gostaria, o saco. diabo é Deus de folga. E eu gostaria de fazer um agradecimento final ao agente de condicional de Bruno por conseguir essas quatro fichas que foram muito importantes para a gravação desse podcast. Obrigado aí ao. Ficha família. Parabéns aí ao advogado aí de Bruno. Muito obrigado mesmo. Então é isso aí, gente. Terminando por aqui. Até a próxima com um novo tema. Temas vocês podem ali no, nos comentários, se vocês quiserem que a gente fale sobre um tema específico. Senão a gente vai gravar o que a gente quer. Então É é porque a isso gente é aí. assim, que a gente é ditador. Eu mando nessa porra, mentira. A gente é vida louca, Cone Crew. Mas tu não fala do Cone Crew, não, caralho. Me traz mais lembrança. E que o dono do site também permitir, né? Porque é isso aí, ó. Um abraço a todos. Valeu, valeu, valeu, valeu. Um abraço.